as lágrimas que a vida transfigura. Na fonte generosa, viva e pura, de perfeição e luz para quem chora. Lírios e estrelas de celeste alvura, entre as sombras da mágoa que aprimora, rolam do coração, lembrando a aurora, no imenso caos da imensa noite escura. Benditas sejam lágrimas divinas, como flores brilhando sobre as ruínas que a provação estende, áspera e franca. Mas acima da bênção que as alveja, ante a glória do amor, bendita seja a mão da caridade que as estanca.